96 Salozun 10 Livre direita, Salon 2, um decimal 9. Direita, Salon 2, um decimal 9, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, 96, 2 ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte Juliette, boa noite, 96. 6152, na linha decola da 10, vento no 30 graus, com 8 nós. A linha decola 10, tá 3, 952. No 805 para o aeroporto, 74 a bordo, Fortaleza, 2 horas e 40. Toda ataque sua direita via Índia até o ponto de cada pistão no 0. Quando lá, torre 118 decimal 95. Ajuste 1016, gol no 805, boa viagem. Feio com 1016, táxi Índia e Alfa, 1895 para decolar. Obrigado, bom fim de semana. 08, obrigado e boa noite. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, boa noite, Estados Unidos. Juca. Controle 1-2, controle, boa noite, contato radar. A linha decola da 10, vento 120 graus, com 8 nós. Linha decolagem 10, gol 10. decolado aos 16, controle 120, decimal 8, bom voo. 20819895, bom final de semana. Controle Salvador, 805, boa noite, passa B, 600. Boa noite, 05, controle, boa noite, contato, Roberto. Vigilância, 895, desculpa, 805. São 3896, 40 milhas na chegada a Bonf, desceu até 2000. São 3152, chama Recife, 12545. 2545, está 3152. Recife 125, 45. 125? 45. 45, muito obrigado, seu bom domingo. Boa. Ione está autorizada a aproximação em LS. Quanto está autorizada em LS? Juliette. Siga. Juliette, solicito autorização de rebote. posição 10 do pátio principal para a posição 5 do pátio 3. Aguarde. Juliette Liette, autorizado o início do reboque, aguarde para o tratoramento. Ok, iniciado, autorizado início e aguardar para o tratoramento. Pouso 9 no 0, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Autorizado pouso, pista no 0, 3891. Juliette, Juliette, senhor, estamos só aguardando a autorização para o início do rebote. Gente, temos aeronaves chegando com destino ao setor do pátio, aguarde, estimado de 3 a 4 minutos. Ok, aguardando. Juliette. 9-1, follows 3-2, livre direita, taxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, portão número 8, escuta ali para a direita. Quatro, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5134, coteja. Nível 370, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5136, proteja. Salvador, gol no 606. Gol no 606, saída prevista Puca, transição Zipar, aguarde para a cópia. Guardando, obrigado. Whisky Juliette, Juliette, após parada do Airbus Satan, no portão número 8, prossegue no reboque, reporte ao término. Ok, Juliette, após a entrada do Tupã, iniciar o reboque e reportar a fé. 606, pronto para cópia? Por favor. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5137, coteja. 390 nível, Upper Zulu 10, Puca Zipar, declarada 10, curva esquerda, 1208 e 5137, voo no 606. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Vai chamar. táxi.